Toshi no Hama Murad Soma Tum Tem Tum Tem Tum Tem Chicobele Kisela Mohama Tum Deliteon Tum Deliteon Tum Deliteon Tum Deliteon. Botamos as cartas na mesa para maior. Se eu fosse o rei de ouro, formaria um jogo maior. Se eu fosse o rei de ouro. Está acontecendo, eu já pedia, até que um dia aconteceu, tive a paciência de esperar. Botamos as cartas na mesa para o jogo começar. Tu cortaste para além de hoje, botou no seu lugar. I'm blowing the angle, I'm blowing the angle, I'm blowing the angle. Oi, candeiro, se era andou. Oi, candeiro, se andou.